Em toda a América Latina, mais de 200 milhões de pessoas participam em suas comunidades de experiências solidárias de arte, comunicação e cultura. Fortalecendo as expressões populares da cultura, da tradição oral, através da dança, do teatro, do cinema, da música, do circo, das artes visuais, do rádio, cultura digital e das mais diversas linguagens. Nas cidades, nos bairros, nas florestas, no litoral e no campo, nos terreiros e nas aldeias, em festas populares, em coletivos, organizações, redes e grupos. Chegou a hora de nos encontrarmos, sonhar juntos e nos organizarmos para avançar em uma sociedade mais justa, mais igualitária e sustentável em nosso continente. Primeiro Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária, de 17 a 21 de maio de 2013, em La Paz, Bolívia, para compartilharmos experiências, celebrar, articular e trabalhar juntos por políticas públicas de apoio à cultura viva comunitária na América Latina. Festivais, oficinas, seminários, acampamento de juventude, caminhadas e caravanas. Uma reunião, uma festa, um grande abraço de sonhos e construções. Mais informações em culturavivacomunitaria.org. Esperamos vocês em La Paz.